Querem pôr minha música nos trending topics. Querem que eu pare com o pão com ovo. Diz que o meu talento tá no hip hop. Mas eles não sabem que eu nasci de novo. Eu fui batizado em 2006. Fui me converter lá por 2010. Fui escrever de novo em 2016. Mas eu só gravei depois de alguns revés. Se o Mano Brown cantar com o Boogie Nap. Tô vendo o Thiagão cantando um trap funk. Os menores morrendo por Mizuno e Nike. Porque tão fugindo dos trabalhos punk. Tô querendo algo aqui na minha vila. Quero ser exemplo pra posteridade. E que tu entenda o que é vencer na vida. É Deus sustentando as tuas necessidades. Eu tô pagando mal com bem. Não é de hoje, não é de hoje. Eu tô pagando mal com bem. Pagando mal com bem. Não é de hoje, não é de hoje. Que eu tô pagando mal com bem. Não é de hoje, não é de hoje. Eles tão dizendo que eu me corrompi. Porque eu fiz um zap pros irmãos cantar. Pra se argumentar e tentar discutir. Mas eu tô ligado que não vai adiantar. Senta comigo pra rever os parágrafos. Senta comigo pra rever os versículos. Diz que era melhor eu num canto calado. Mas não sabe quantos que eu levo a Cristo. Já me correram até de umas igrejas. Disseram que com nós tu não vai congregar. Mas se eu me drogasse, bebesse cerveja. E fosse um bom ator, tu ia me aceitar. Já fui cuspido, já fui mal falado. Não estenderam a mão pra me cumprimentar. Já fui bloqueado no Face, no Whats. Jogado num canto pra ninguém lembrar. Eu tô pagando mal com bem. Não é de hoje, não é de hoje. Eu tô pagando mal com bem. Não é de hoje, não é de hoje. Eu tô pagando mal com bem. Não é de hoje, não é de hoje. Eu tô pagando mal. Essa tua carinha de Matias velho. Misericórdia é Deus que me sonda. Pois o evangelho eu levo muito a sério. Já fui traído por grandes amigos. E o bem já me fizeram e eu não esperava. Também sofri e não vi o sentido. Mas a fé em Deus nunca foi abalada. Não importa o ódio que tu tem por mim. Onde tu tiver, que Deus te abençoe. Eu aprendi, foi com Cristo assim. Se eu quero perdão, então que eu perdoe. Se o inimigo tá com fome, come. Se os inimigos tão com sede, bebe. A maldade do outro nunca me consome. O mal que tá neles nunca me interfere. Eu tô pagando mal com bem. Não é de hoje, não é de hoje. Que eu tô pagando mal com bem. Pagando mal com bem. Não é de hoje, não é de hoje. Que eu tô pagando mal com bem. Não é de hoje, não é de hoje. Palavra já tá engatilhada, se tá arrependido, eu ando contigo uma milha. Sei que eu não vou perder tempo, só ando sozinho, não sou de andar de quadrilha. Prego os versos rimados e tudo que eu falo, tu pode achar nessa bíblia. Não leva pra grupo, que de gaúcho, orgulho de ser. Tu chova roupilha, respeita pra ser respeitador, não passa na minha, meu flow é de crente. Eu sou que nem Feliciano, dinheiro de imposto investido nos dentes. Pagando de moralista, se desmoraliza com verbo excedente. Mais de 150 mil! Pra fora do dente. Matos é bem da de Bíblia que caberiam, então diz o hack. Aproveita que temos Davi e deixa fluir, chama o monarque. Não quero perder minha bênção, me comprometer a atrasar meu embarque. Eu confesso que diante de situações como essa aqui dá vontade. Tamo com Cristo full time, Deus é nosso sublime. O sul tá ficando prime, boom bap, trap, drill, grime. Tamo com Cristo full time, Deus é nosso sublime. O sul tá ficando prime, boom bap, trap, drill, grime. Boom bap, trap, drill, grime. Boom bap, trap, drill, grime. Boom bap, trap, drill, grime. Boom bap, trap, drill. Thank you. de rua na vila tá subentendido, respeito o pai e a mãe. Caso contrário, uma irmã na quebra pede o direito de brindar champanhe. Não é preciso perder a postura, cara, ter forjado a quem estranha. Oro a Deus que ilumine minha rima e a todos os ouvintes que Deus acompanhe. Pesa 90 é pouco.